algo tentava me mostrar um novo caminho, viver na paz. Aposentar o gatilho, quem sabe, mano, voltasse a estudar, deixasse o crime e as drogas de lado, me adiantar, ser um motivo de orgulho pra minha família. Quantos conselhos maluco nunca liguei, nunca ouvia, na paranoia obsessiva de vencer na vida. Quantos assim se foram, será faz parte, me diga, viver e ver muitos morrerem dessa maneira. Agora aqui estou eu, parece brincadeira, maldita sexta-feira, tempo nublado, embaçado. Um cadete se aproxima com os faróis apagados, fico grilado, assustado, não vou retroceder. Se é isso que querem, é isso que vão ter sem perceber. Fui atingido pelas costas. Caralho, casinha feita bem armada, cinco pipoco nas costas, a visão embaça. Tento revidar, mas é difícil, a mão dormente não consegue mover a porra do gatilho. Sorrindo a adição me apavora, meu Deus, olhai por mim, não me deixe ir agora. Dentro do barraco minha coroa observava, sem reação e sem voz, não acreditava. Alguns minutos a vizinhança em peso, alguns gritavam por socorro e outros me olhavam com desprezo. Pode crer, era só mais um maluco noiado que andava armado, e consigo nas costas, vai virar finado. Tempo quase esgotado, sinto alguém do meu lado, apertando a minha mão, enxugando meu rosto suado. De repente um carro, fim da agonia, porra nenhum, o boy voltou passar por cima. 6 minutos se passa, o meu fim se aproxima, sinto meu sangue abandonar todo o meu corpo, meus batimentos cardíacos desaceleram, a morte se aproxima, é só esperar. Conselhos te dei, de nada adiantou. O crime foi seu parceiro, em pouco tempo já te dominou. Amigos te orientando a sair dessa vida, pois todos nós já sabemos, a volta não é garantida. Ao receber a notícia eu não acreditei, tava envolvida pelo crime, mas me superei. Como se eu tivesse visto a sua imagem no teto, me implorando, chorando com os braços abertos. Saí na rua e reparei aquele corpo no chão. Você era mais do que um amigo pra mim, um irmão. Um sentimento de revolta, lágrimas no olhar. Mas um dia, meu irmão, vamos nos encontrar. Lembranças inevitáveis, é só o que tenho agora. Pensar no amigo de infância, infelizmente foi embora. Rezar pela sua alma e a Deus agradecer. Pelos momentos que passamos, nunca vou esquecer.